dança, pensamentos voam pelo ar e em você fico a pensar. Você me vê. Para você, o meu amor não deu.